vermes, micróbios na ponta dos dedos, andando livres aqui e acolá. Microcasinhas dentro de suas unhas, é o bastante pra poder pensar. Girinos verdes dançam na lagoa, seu mundo verde é de espantar. Sapinhos verdes pulam com coragem, pra poder pensar. Eu quero sempre mais, eu quero sempre, eu quero sempre mais. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais. Cruza o céu na noite, usando fogo para viajar. Uma criança enxerga um cometa, é o bastante pra poder pensar. Uma mulher pensa numa pessoa, uma dor que nunca vai se acabar. Um outro rosto beija sua boca, é o bastante pra poder pensar. Eu quero sempre, eu quero sempre.